Um, dois, três, quatro. Para quem quer se soltar, vento cais, vento mais que a solidão me dá. Tenho o caminho do que sempre quis.